puta que pariu. Que delícia estar de férias. Só tem uma coisa melhor do que isso. E você, ouvinte, sabe muito bem o que é. Se você for ouvinte novo, explico. Pica. Pica é melhor que isso. Pica é melhor que tudo. Licença. Você é o Albert 2400? Depende. Quem é você? Sou da agência, Trepada Louca, Vida Louca. Oba, adoro. Vem cá, meu chimeiro. Vou mamar essa benga até ficar em carne viva e depois... Ui. Calma lá. Não tem nada aqui. Não sou traveco, amor. Você não pediu uma loira com uma buceta grandona? Eca. Claro que não. Pedi um homem com uma jeba inchadona. Se fudeu, mané. Enviaram a errada, então. Vai ter que se virar comigo. Que merda. Mas tudo bem. O pau do Salimena não era grande e pedi pra ele enfiar a mão. Talvez funcione com você. Salimena? Quem é Salimena? Esquece. Vai, mete fundo nesse meu cu. Fique de quatro, meu bem. Tenta não encostar a barriga nas minhas coxas. O Saldanha sempre faz isso de sacanagem e eu odeio. Saldanha. Esse nome me é conhecido. Esquece. Só afunda essa mão no meu rabo. Tá bom. Mas que cu. Bem que mamãe me disse pra eu não tirar diploma de comunicação. Afê. E se eu te chamar de Diogo, ignore. É porque ele é um gostosinho. E toda vez que fecho os olhos, vejo aquele delícia. Peraí. Salimena, Saldanha e Diogo. Sabia. Você é o Albert do Minimi. Não fala nesse nome. Não quero ouvir falar desse botão nas minhas férias. Se fode. Se fode você, seu lixo. Sou puta, mas antes dar o cu por dinheiro do que ter o nome associado a essa merda chamada Minimi. Cruzes. Vazei. Caralho da puta que pariu. Era só o que faltava. Só tem um jeito dessas férias piorarem ainda mais. Meu celular tá tocando. Vou aproveitar a vibração e enfiar no cu. Ops. Alô? É o Albert? Diarreia de buceta. Apertei o botão sem querer. Que fezes de Martinelli. Albert, é Humberto. Albert não está aqui. Some da minha vida. Eu sei que você tá aí, Albert. Seguinte, Saldanha, Diogo e Salimena me pediram pra te ligar. Ah, não. Isso mesmo. Fim das férias. Mimimi volta essa semana. Vamos todos comemorar. Não, não, não. Mimimi. Então chegou aquele momento de extrema tristeza. Acabou. Cheguei. Estou no inferno. Que saudade que eu estou de vocês, ouvintes. Sou Rafael Salimena. Estou aqui com o Rafael Saldanha, com o Diogo Brito. E esse é o Mimimi do Mimimi. Ouvinte, eu estou empolgadão e super feliz. Aê. Será que tem mulher nessa história aí, hein? Não sei. Ô, cara, eu quero saber se agora que você está criando seus laços, a gente vai poder parar de seguir aquelas mulheres que tiram a roupa na nossa timeline. Pode, cara? Não, o problema delas não é tirar a roupa, o problema é que elas se escrevem também. Pois é, cara. Isso foi só foto pelada. Tadinha das mulheres, cara. Tadinho de mim, tem que ficar lendo aquilo. O Diogo deve chegar na mulher com aquela cantada mais escrota do mundo e assim, aqui, você assim, por cima, quanto você pesa? Não, eu chego e falo assim, me chama de adipômetro e deixa eu agarrar nessa gordura. Cara, você tem que pegar a mulher fora de academia, pelo amor de Deus. Você já pegou alguma mulher na academia? Isso é coisa profissional, hein, cara. Eu vejo que tem umas mulheres que vão pra academia preparadas como se elas fossem pra balada, assim, né, cara? Pelo menos com perfume que vai pra balada, vai. De maquiagem e tal. Aí eu fico me imaginando como um homem solteiro que eu malho com camisa de vereador, sabe? De calçãozinho, que calçãozinho da Adidas no meio da coxa, sabe? Aqueles, quando você vai fazendo aqueles pés que paga e você ganha uma camisa com uma foto sua com peixe. Caralho, eu quero muito a camisa dessa agora. Quando a camisa tá ruim pra ser pijama, ela vira camisa de malhaço. Mas, peraí, é recepcionista conta? É recepcionista da academia? Sim. Conta, pô. Opa, então peraí. Vamos começar esse programa. Vamos lá, vamos lá. Mimimi. Então estamos voltando, amigos. Como é que foram as férias de vocês? Curtas. Podia ser maior, né, cara? That's what she said. É disso que você tá sentindo falta, ouvinte. Mais uma vez, repense sua vida. Eu tô lembrando o seguinte, a gente correu um risco muito grande. Eu lembro quando eu tava assistindo Heroes, e aí você assiste os 6 primeiros episódios na pressão, aí vem... Não. Aí não. Vem a pausa, vem o break da... 3 episódios são mais que suficientes pra você ver o que que tá entrando. Não, você assiste, tipo, numa porrada só, você assiste os 6 primeiros. Aí o season break dá aquele tempo pra você pensar. Aí quando voltou, eu falei assim, não vou assistir. Eu acho que a gente corre o risco de muito ouvinte falar, não vou voltar. Isso rolou comigo com a mais do que execrada por nós, Big Bang Theory, cara. Foi uma... Eu assisti uma temporada e nesse intervalo, né, da primeira pra segunda, caiu a ficha, cara. Não importa o tanto que o negócio seja ruim, se você assistir uns 3, 4 episódios, quando você vê, você já tá imerso naquilo ali. Sabe? Lembrei aqui um exemplo meu, então, Salimena. Aliás, exemplo de quê, cara? Do que nós estamos falando? A gente tá falando do seu cu. Aê, we are back! Cara, acabou de cair minha ficha nesse intervalo, que isso não tem graça. Voto pra bolir o cu do programa. Vamos então explicar pro ouvinte o motivo da gente ter entrado nesse breve hiato de quanto tempo, gente? 5 semanas? Não foi um mês só, não? Ah, não, é contando que semana que vem, tem razão. Então foram 5 semanas. E o principal motivo pelo qual voltamos, né? 5 semanas depois. Esse motivo pelo qual voltamos, até eu tô curioso pra saber. Sim, eu tô querendo ouvir de você, Diogo, que tá empolgado aí. Tá vendo aí, ouvinte? Saudando, Salimena não gosta de você. Eles fazem muito charminho, cara, é muito ridículo. Falando sério, ouvinte, vocês fazem uma prece pro Diogo toda noite, tá? Que esse programa só existe por causa desse homem. Olha só, e eu fui o último membro, hein, a entrar. That's what she said. Oh, parece que tem script até, né, cara? Isso foi perfeito. Oh, pois é, fiquei até inibido. Não vou tentar mais, não. Os meus sempre são mal recebidos pra caralho. That's what she said. Beleza, todo mundo pode, menos eu. Então vamos lá, por que entramos de férias? Cara, na verdade eu não sei por que vocês entraram. O meu motivo é porque eu precisava de férias mesmo. Igual quando você tá trabalhando e não aguenta mais olhar pro trabalho. Rolou isso com o programa, sacou? Gravar, aturar vocês, reunião de pauta, coisa e tal, isso já é estafante demais pra mim. O Saldanha fica, não aguento mais gravar. Nossa senhora. O Saldanha não pode nem comentar, né, que o Saldanha não faz nada, ele só grava. Então, pra ele não faz diferença. Mas e vocês? O motivo que eu entrei de férias é porque o pessoal sugeriu e eu falei, tá bom. Por mim, sinceramente, por mim teria entrado também. É, eu até quero agradecer pra ideia ter sido dada, porque eu não daria a ideia, mas foi ótimo, cara. Essa semana sem o mimimi, puta merda, foi muito bom, cara. Não tem que preocupar, porque o ouvinte não tem ideia, mas, cara... Isso consome, essas piadas à parte, consome energia pra caralho, cara. Mas muita, assim. A gente tem que... Por que a gente gosta de fazer isso, né, cara? Cara, na verdade, eu acho que a gente gosta muito de gravar, de falar, sacou? De botar opinião pra fora e tal. Mas o lance é que a gente não tem nenhuma prática com, né, com rádio, com postação de voz, com timing de piada, falando e tal. A gente precisa muito da edição pra poder funcionar. Então, quanto pior é o podcaster, mais edição ele precisa. E a gente é um dos que mais precisa de edição, com certeza. Na verdade, eu tenho que assumir a autoria, os ouvintes. Haters gonna hate, mas... E quem propôs as férias fui haters eu. Haters gonna hate. Eu tenho que evitar fazer com essa voz. Muito bom. Quem propôs as férias fui eu. Até porque vocês não têm ideia da logística que toma esse negócio de agendar a gravação... Agendar a publicação. Ô, cara, peraí, vou ser sincero, não é tanta coisa assim também, não, né, cara? É sim. Ô, Salimena. O que tá escutando a gente falando? Parece que tá sendo elaborada a cura pro câncer aqui, sacou? Não é tanta coisa se você viver pra isso, mas calhou numa semana que eu tava ficando no fracassão direto porque cheio de trabalho. Você se mudando. Fracassão é de fora, tá, gente? Quem ouve? Ouvinte novo aí. E o Diogo também, vocês vão ficar sabendo no bloco dele o que ele tava fazendo. Então aí, tipo, ficou insustentável, a gente tava tendo muito atraso. Então pra não acabar o programa, ou pra não transformar o programa em quinzenal, vieram as férias. Eu quero dizer assim, a gente tinha vários casts não editados. A gente tinha cast que, assim, porra, nego tava falando sobre, sei lá, a eleição do Collor, assim. Um negócio muito antigo, sabe? Muito datado, sabe? Ô, cara, você avisa pra minha timeline aqui, que tá cheio de gente discutindo isso até hoje. Então, a gente falou assim, cara, quer saber tudo isso? Vamos enfiar tudo pra debaixo do tapete. Aliás, do tapete não, vamos jogar no lixo mesmo, triturador, resetar começar do zero e, o mais importante, ouvinte, que você vai saber daqui a pouco, reformular também a forma como a gente está gravando os casts e como a gente publica os casts. Não vou falar o gerúndio, você acha que eu ia falar, tá gravando, vamos estar publicando, mas não, apenas a forma como publicamos o cast daqui pra frente. Eu não vejo a hora de chegar a explicação, porque nem eu sei como vocês mudaram. Ah, é, Saldanha, eu expliquei tudo, eu e Saldanha conversamos, tudo no negócio. Ela tá conversando com... Isso é no grupo, né, do Mimimi, que a gente tem um grupo que é fechado. É eu, Saldanha e Salimena. Aí eu e Saldanha conversando, Salimena, de vez em quando chegava, não, maneiro, maneiro e tal. Aí... Não, ele nem lê aquilo, cara. Não, então, eu tava conversando com o Salimena, eu falei e tal. Aí eu falei do negócio de leitura de e-mail, ele, ué, mas vai ser assim agora? Eu falei, cara, a gente tá discutindo isso nos últimos 6 dias. É só isso que a gente tá discutindo? Eu não sabia, não. Não, e dei meu veredito lá, curti. É, não, bota fé. É porque a gente combinou uma coisa. Toda vez que você curte uma coisa de alguém, você tá concordando. Não é que você curtiu, você concorda com a pessoa. A Salimena vai lá e curte tudo. Cara, eu só aprendi isso com vocês, porque às vezes eu falava, galera, gravação são hora tal, aí tá lá, Rafael Saldanha e Diogo Brito curtiram isso, e eu ficava na dúvida será que vai rolar? Mas enfim, vamos lá, vamos passar logo pra essa parte que a gente explica pro ouvinte como vai ser agora. Ó, acabou esse negócio de temático de 15 dias. Aí. Essa porra dá muito trabalho. Acabou esse negócio. É, e o temático é meio que o que todo podcast já vem fazendo, né? Aquele formato do Nerdcast que acabou que a maioria dos podcasts já aderiram pra ele. Virou o standard do podcast nacional. Eu acho que eu... É, se a gente parar pra pensar, nós nada mais somos do que um Nerdcast com cu. Sim, sim. Pois é. E aquele lance, né, cara? Acaba sendo os programas que eu mais gosto de gravar e de me preparar para são os temáticos. Mas o ouvinte gosta mais do mimimi do mimimi. Eu até entendo porque é o único programa mais diferente um pouquinho, né? Apesar de ser um plágio da voz do robô, né? Sim, é um plágio meio dos pobres, né? Mas é engraçado porque o mimimi do mimimi não há preparação alguma. Muitas vezes, inclusive a gente até já vê isso em algumas discussões que foram no ar, inclusive, a gente nem sabe o assunto, em tese cada um de nós tem um bloco, né? Mas muitas vezes a gente nem sabe qual é o assunto que a gente vai discutir. Então é muito raro a gente sequer, não é uma pauta, então um comentário, não, a gente sequer tem um assunto. E fica muito espontâneo. E eu odiava isso, que eu falei, porra, quem que vai querer ouvir a gente falando sobre algo que a gente nem sabe o que é, muito menos algo interessante pra falar, sabe? E é lógico, o ouvinte imbecil gosta muito mais. A gente recebe muito e-mail com a gente, mimimi do mimimi é muito mais do que o temático. Então, vambora, vamos deixar todo mundo feliz, inclusive a gente. Mimimi do mimimi é o que há. Quem é mais imbecil, cara? O ouvinte imbecil ou o programa que está se adequando à vontade do ouvinte imbecil? Pau no cu do ouvinte. O negócio tem que ser de um jeito que a gente consiga fazer pelo menos quinzenalmente. Ó, quinzenalmente. Pelo menos semanalmente. Isso. E tem... Opa, o ato falha aí. E tem um tesão, né, cara? A gente curte muito mais gravar isso porque o temático realmente tem um quê de prova de história, sabe? Você tem que sentar antes e rever os capítulos. Tem que fazer uma preparação. E o mimimi do mimimi? Isso pra vocês verem a profundidade dos temas que a gente aborda, né? Mas, pô, o mimimi do mimimi, a zona nele fica legal, assim. Eu acho que tem a ver com o formato do programa e tal. Nos temáticos, quando a gente faz um temático com essa vibe, fica escroto, sabe? Então, acho que o temático a gente tem que fazer direito. Precisa de tempo pra editar, um tempinho pra pensar. Pensar nas coisas também, preparar a pauta, isso que não tava rolando. Então acho que com um temático por mês vai ficar legal. Outra coisa que a gente também precisa de um temático, que a gente não teve desde que a gente começou ainda, é um convidado interessante, né? Que a gente só teve convidados merda, né? O Magal, o Léo, o Humberto, o Daniel, o Wallace. Só pessoas desinteressantes, sem graça e tudo mais. Então a gente tá tentando arrumar alguém. Então a gente promete que a gente vai buscar agora convidados melhores um pouco. E Diogo, você que é o homem das mudanças, como a gente vai fazer, continuar fazendo dois mimimi do mimimi por mês e só vai ter um temático, o que que vai entrar no lugar? Ah, seu cu, né, cara? É claro. E o terceiro tipo de programa que iremos colocar ao ar é aquele que foi... Não tem jeito, né, cara? Há muitos anos atrás, quando eu, Saldanha, Salimena, e eles vão me lembrar quem mais fazia parte, de um blog que chamava... Como é que era, gente? O nome daquele blog? Aquela bosta lá. Vox Nerdly. Nossa, que bosta que você lembrou disso. Vox Nerdly. Assim, não que eu faça isso, mas às vezes, assim, eu acordo sonâmbulo e eu vejo que eu digitei meu nome no Google. E uma das primeiras coisas que aparece são os artigos do Vox Nerdly. Olha que merda. 18 de fevereiro de 2009, o último que tem aqui. Porra, mas isso é um... O Nico ressuscitou isso uns 3 anos depois de morrer, cara. Porque isso é de 2007. Assim. 2008 que é. A gente tinha esse blog e eu lembro que... Eu falei pra essa menina, pô, tô com uma ideia de fazer uma lista e tal. pra colocar lá um post sobre a lista. Aí essa menina falou assim, pô, cara, faz a lista, porque na época a expressão era menos denegridora, né? O nerd que ele falou, mas na verdade, hoje a gente pode se referir ao ouvinte, né? O ouvinte... É o filho da puta. É um imbecil, adora a lista. E a gente falou, pô, vamos fazer então uma lista. Aí eu fiz a lista lá da parada e tal, até uma lista engraçada, não me surpreendeu que eu fiz algo engraçado, né? Eu ri de mim mesmo. E aí... A gente resolveu fazer, né, a picaretagem adaptada ao podcast, o Top of the Boss. Que merda, que vergonha essa parada, né? E, cara, a aceitação dessa porra foi muito, muito grande, neguinho. Porque nego gosta de participar, gosta de dar opinião e falar, ah, olha o que é o curso de série. E a gente tá nem aí, mas o pessoal continua mandando mesmo assim. Então a gente vai continuar e vai ser agora uma vez por mês, então, também... O Top of the Bosses, com temas super interessantes. Aliás, o próximo tema, hein, gente, é também muito, muita gente, né? Esse foi bom, cara. Eu acho que esse foi o programa mais constrangedor que a gente já gravou, cara. Quem gosta de política... Diogo, só uma coisa. Tô entrando aqui no Vox Nerdoli. A última postagem é você falando um ano depois do que a gente tava fazendo assim. Se alguém ainda acessar essa bagagem... Visite meu novo blog. Aí o endereço, quando você vai lá, nenhuma postagem no outro blog. Você vê que é um perseverante da internet, né, cara? Daqui a pouco eu vou falar a mesma coisa do mimimi, né, cara? Daqui a 10 anos, clica aqui para ouvir o mimimi. Não encontrado, 404. Sim, agora, peraí, só uma coisinha que faltou falar. E o e-mail, gente, sempre foi uma coisa que a gente... Que a gente não, que eu amo e que os Salimino e Saldanha odeiam. Então consegui convencê-los a deixar o e-mail. Perdi a batalha e venci a guerra mais ou menos, porque vai ser só um e-mail por mês. Então, galera, todo mundo que manda e-mail atrasado pode continuar mandando atrasado, porque vai dar tempo de ler sim. A gente vai ler e-mail sobre tudo. E agora foda-se que não vai ser o e-mail, não vai mais ser específico de um programa, né? Vocês falam o que vocês quiserem, a gente lê o que foi interessante lá. Ou não. Aí vai mandar aquelas mulheres de novo pedindo conselho. Eu era muito mais a favor de responder isso tudo por escrito. Mas agora o ouvinte que quiser ter o e-mail lido vai ter que se esforçar, né? Porque se a Fabiana Troposofia mandar e-mail, corre o risco da gente ler só o dela. Então é isso, né? A gente já explicou. Os ouvintes estão reclamando que a gente deixa só na postagem, que a gente não fala pra onde vamos. Eles têm que mandar o e-mail, então vamos lá, mais uma vez. O ouvinte pode mandar o e-mail dele para mimimicast@gmail.com ou então falar com a gente no Twitter, @mimimicast, ou então no Facebook, facebook.com/mimimicast. Sim, lembrando que o ouvinte que realmente quer ter o e-mail lido, o ideal é ou enviar um e-mail ou postar na nossa própria, nosso próprio website, que é o mimimicast.com, porque normalmente Twitter, pô, é uma coisa que tem uma... Como é que faz, gente? Uma rotatividade meio insana, né? Você, em um dia você pode ter 30 tweets e acaba se perdendo. A gente vai ler a cada um mês. Então, na nossa caixa de mensagens é mais fácil a gente poder achar no nosso e-mail. Verdade, os comentários do site, né? Então é isso aí, a gente promete que vai falar mais vezes o e-mail pra vocês lembrarem de mandar pra nós. E agora já explicamos tudo, né? E aqui o Gustavo Schmidt, não manda e-mail mais não, tá? Beleza? Valeu. Cara, não, ele tá muito carentão essa semana. Eu te falo, cara, alguém come esse menino. Pô, mas todo dia, cara, é incrível. Nessa semana é na vida. Não, cara, e a gente falou aquele negócio da camisa do Gustavo Schmidt e tal, já perdeu a graça a parada até. A gente falou, pô, beleza, não mandamos a camisa do Gustavo Schmidt. Mas aí eu lembrei, outro dia eu abri o guarda-roupa aqui e vi que a gente não mandou a camisa de ninguém, cara. Pô, que pilantragem. Estão todas as três me olhando aqui, cara. Escola melhores do mundo de premiação. E aí, entra uma vinheta? O que vai acontecer agora? Holiday Road. Holiday Road. Amiguinhos, o que vocês fizeram nas férias? Cara, porra, foi muito bom. Eu já falei isso no programa algumas vezes já, quando eu tinha um tempinho entre uma edição e a outra. Eu começava a reparar na grama crescendo, no jeito que o sol nasce, sacou? Aonde o sol nasce na minha visão aqui, aonde ele se põe. Eu comecei a apreciar a vida que eu tinha esquecido como era. O sorriso das crianças. Isso, exatamente, cara. Até o sorriso das crianças eu apreciei, cara. Eu vi que muito da minha ira contra os infantes vinha da minha frustração por ter que mexer com esse problema. Você já tá até pensando em ter um filho? Opa! Não. Mas o que aconteceu? Quais foram os marcos dessas férias? Cara, eu pensei, durante as férias aqui, eu vi que eu tenho dado poucas chances aos desenhos animados, cara. Com esse negócio de assistir seriado, tinha muito tempo que eu não pegava desenho pra ver, e eu assisti o Avatar, The Last Airbender, né, que é a parte do Aang ainda, assisti todinho, do início ao fim. Cara, que desenho foda, viu? Cara, eu assistia isso na época que passava, sei lá, na TV Globinho, coisa e tal, eu assisti boa parte, não assisti tudo não, mas assisti boa parte. Mas aí é aquele esquema do 24 horas, né, cara? Quando você assiste solto, assim, você não rola o fenômeno da novela lá, né? Quando você assiste seguido, quando você entra na história, porra, é muito bom, cara. Aí que eu fui entender o tanto que aquele filme do Shyamalan é ruim, né? Precisava ver pra entender como é que o filme era ruim. Cara, eu nem assisti esse filme. Cara, eu assisti na época e eu não tinha achado bom, sacou? Que o filme 4 estrelas, não, mas um filme 3 estrelas, sacou? Porque o universo da parada é interessante e isso o filme não chegou a estragar, tipo, a ambientação e tal. É por isso que eu tinha achado bom, mas, cara, que filme safado, puta que pariu. Horrendo, né, cara? Consegui assistir só 20 minutos do filme depois que eu vi o desenho. Deixa eu ver, o que mais aqui que eu vi? Cara, eu assisti Gravidade nesses dias, vocês viram? Eu vou amanhã, então sem spoiler. O que é isso? Gravidade é aquele filme do Alfonso Cuarón com o George Clooney e a Sandra Bullock. E aí? Velho, você sabe que eu não sou muito um homem da hipérbole, assim, sabe? Eu tenho manias, tem época que eu fico animado com as coisas e tal, mas, cara, porra, esse filme eu acho que entra pro meu top 10 de todos os tempos, cara. Mas é só o melhor filme da vida. Eu acho um top 10, cara, de filme. Essas férias eu tenho conseguido ler bastante. Uma coisa que eu tava sentindo falta. O problema é que, mais do que ler, eu compro livro. Esse último mês acho que eu li 4 livros, mas eu comprei 12 livros. E aí eu só me fodo nessa. Tipo, eu não tenho mais espaço pra colocar as coisas. E não tô ganhando mais dinheiro por causa disso. Mas você não tá achando o formato digital pra comprar, não, pô? Cara, nada que eu procuro eu acho em digital. Aliás, cara, as editorazinhas brasileiras estão fazendo um trabalho sem vergonha com esse esquema da literatura digital, hein? Não, e elas colocam preço, o digital, ou o mesmo preço, ou R$5 de diferença do formato físico. Aí toma na bunda, porra. Não, isso é um absurdo, né? Como se o grosso da parada não fosse preço de capa e distribuição, né? De preço de encadernação, de gráfica e distribuição, né? Não, o autor não tá recebendo um puto desse negócio. Não, mas o que me deixa mais puto mesmo os títulos que chegam, cara. Basicamente, por mês chega um livro de autoajuda, um Game of Thrones e um livro do Dan Brown. Só tem isso pra comprar. Assim. Não, e mesmo, tipo, teve uma época que eu tava procurando, eu tava lendo uma série que eu gosto bastante de livro sobre Roma, e o livro era publicado em 2008, 2007, e não tinha em português ainda. Eu acabei baixando tudo em espanhol, porque não aguentava mais essas bostas, essas histórias. Pode que você lê em espanhol, parece que tudo é meio que um filme ruim, assim, sabe? É. Meio machete. Eu não tenho muito isso com espanhol, não. Eu tenho com italiano. Qualquer coisa que eu ouça em italiano, que eu veja em italiano, tem essa cara meio brega. Tudo, quer dizer, eu não sei ler nada em italiano, mas sempre que eu vejo um texto em italiano, eu leio com a voz daquele homem do Eurotrip, sabe? Escusa. Eu não vi o Gravidade, mas acabou que a gente foi ver o Elfim. Porra, bom demais, cara. Bom demais. Você já viu? Já. Porra, do caralho demais, cara. Eu nunca vi... O nego é muito obcecado com piada de peru, cara. Genial, né, cara? Tipo, todo personagem que aparece em cena, personagem digital, tem piroca. Não, é aquela coisa do Minotauro do Your Highness, né? Que é o Sua Alteza que ficou aqui. Porra, esse filme é muito ruim, cara. Eu gosto muito desse filme. Não entendo como é que o mundo não acha esse filme genial, cara. O Your Highness? É, ele é muito engraçado, cara. Eu acho bom também, cara. Eu acho bom. Puta, que merda. Eu acho aquele protagonista muito sem graça. Ele é sem graça. Eu fiquei com muito medo dele estragar o Elfim. É o Danny McBride? É. Ele faz uma série muito boa. Boa, cara, uma série da HBO. E é tipo 6 episódios só por temporada, mas é muito boa. Chama Eastbound and Down. Não tem nome em português. Vou dar uma procurada nesse negócio. É legal. Ele é tipo um novo Jack Black, né, cara? É um cara que usa da escrotice física dele, assim, pro humor. Mas como a vida não é essa maravilha toda, eu acabei assistindo também a terceira parte do Se Beber Não Case. Véi, que merda, puta, cara. Que merda. Esse filme tem a cena extra dele é melhor que o filme. E não é boa. Não, porque eu senti falta de uma... Tinha que ter uma ressaca, porra, nesse filme. Não tem. Não, as pessoas reclamam tanto de... Fala assim, porque no Brasil o nego muda o nome do filme, aí Vida Se Beber Não Case e Se Não Tiver Um Casamento. O título em inglês é A Ressaca e não tem ressaca no terceiro filme. Assim, tá, cara, eles mesmos não sabem o que eles estavam fazendo. Bem, o que eu fiz, eu assisti também uma porrada de filme. Eu vou falar aqui rapidinho o que se vale a pena não ver. Tem o Incredible Burt Wonderstone, que é horrível. Qual que é esse? Esse é o do The Incredible Burt Wonderstone. que é do Steve Carell com o Jim Carrey. Cara, olha que ideia genial. Pra quem é fã de mágica, o Jim Carrey seria mais ou menos o Chris Angel, o David Blaine, que é um mágico de rua. E o Steve Carell é o Carell, né? Não sei como é que fala. É o tipo David Copperfield, mas no tempo atual, só que ainda se apresentando como se ele estivesse na década de 80, com essas roupas flamboyantes e tal. Escondendo avião. Isso, essas coisas. Diogo, eu não sei aonde que eu começo a colocar o Mr. Chang nessa frase, cara. Mas quando você vê a roupa, você fala assim, cara, ele tem razão, essa é a palavra. Flamboyant. Não é a roupa flamboyante, não. É. Se você entende de mágica, eu já tava querendo colocar ali. Caralho, mágica, coisa de gay? Vou fazer uma mágica aqui, só dá uma voz que eu dei meu peru no seu cu, então, meu amigo. Isso que é mágica. Caralho! Mas pera aí, eu não quero falar, perder muito tempo falando sobre esse filme, não. Eu vi Pain and Gain também, que é do Michael Bay, que eu gostei pra caralho. Achei um filme muito, muito bom. Eu ouvi falar muito bem, viu? E críticos respeitados, que não gostam do Michael Bay normalmente, falaram que é um belo filme. É o que eu falei num grupo que a gente tem no Facebook. É uma cópia do Guy Ritchie, mas antes uma cópia do Guy Ritchie do que o Michael Bay original. Então, assim, ficou maneiro. Outra coisa que eu vi, só pra terminar aqui, eu vi muita coisa, mas eu quero falar desses três, porque esse terceiro aqui foi o melhor filme que eu vi no ano, uma das melhores comédias da vida, Clear History, ou Larry David, The Movie. Cara, é muito... Quem curte o Curb Your Enthusiasm, quem curte Seinfeld, quem curte o Larry David, vai explodir. Quem curte a vida. Quem curte, quem tem bom senso. É engraçado pra caralho. Pode assistir aí que é garantia de alegria, cara. Porra, eu baixei quando você me mandou a sugestão, eu não assisti ainda. É uma boa pra hoje, vai rolar. E é filme da HBO, não é um filme pra cinema. Então, basicamente, é um filme do Larry David. Essa coisa é bem legal. Foi isso, assim. Teve mais coisas, mas eu quero parar por aí, porque eu saio por cima. Não precisa de mais nada, né, cara? Pô, e uma coisa que eu acredito que marcou as férias de nós três, né? Talvez nem tanto, mas a gente tá, é meio que obrigado a falar, é que acabou o Breaking Bad, né, cara? Acabou? Jamais acabará no seu coração, né, Diogo? Viva forever. Mas e aí, o que vocês acharam do final? Que a gente parou de falar no programa naquele intervalo do mid-season da quinta temporada, né? Antes do que seria a season. Cara, eu dou 9,5 pra aquele fim. E pra série eu dou 10. Pro último episódio, pra season finale, eu dou 10. Pô, cara, eu acho que o último episódio, na verdade, foi o antepenúltimo, que foi o Ozymandias, né? Se acabasse ali, né, cara, já tá bom pra caralho. Então, eu achei legal até que não teve aquela coisa da última revelação e tal. Eles fizeram um final dramático ali, né, no Ozymandias, e o resto foi tipo um epílogo, sacou? Então, eles ali, cara, já tava ganho o jogo, sabe? Eles foram só comemorar ali, foi a volta olímpica. Se a gente parar pra pensar, o Six Feet Thunder também tem um pouco disso, porque o último episódio é o penúltimo e o último mesmo, na verdade, é só o que aconteceu depois. Corroborando para isso que vocês falaram, na verdade, até tem também essa pista, porque pela primeira vez na história do Breaking Bad, que foi do caralho, qualquer pessoa que assistiu mais do que 3 episódios arrepiou, foi no fim desse penúltimo episódio, onde os policiais estão entrando no bar e começa a tocar uma música ligeiramente semelhante com a música tema, e você não sabe que época ela nunca tocou inteira. De repente dá o acorde do violão, né, do lap steel, mas não o final, mas dá com o mesmo timbre, com a mesma sonoridade, você fala, caralho, é a música da tema, né, a música da introdução, e aí vai entrando no bar, e na hora que mostra que o Walter White não tá mais lá, faz a música original, cara, você arrepia e fala, pronto, os caras fecharam, falaram assim, é o que o Simon falou, o drama termina aí, a série terminou aí, semana que vem um bônus pra vocês, né, um easter egg gigante. E o que eu achei legal, cara, é que muita gente, pô, o cara que tá ouvindo aí, lógico, vai ter spoiler, né, óbvio, então pode começar a falar de uma vez. Muita gente falou que ficou feliz porque ele teve um final triste, ele teve um final que mereceu, ele foi punido. Cara, eu acho que o Walter White teve o final mais redenção que ele podia. Ele morreu rindo, né, cara? Ele, assim, ele teve a redenção, mas foi uma redenção muito interna, porque se você parar pra pensar, nem o Jesse perdoou ele. Claro, né? Que perdoou. O Jesse fez o esquema de cowboy ali, pô. Né, a saudaçãozinha, tipo, tamo kit, beleza. Mas tá, mas ele não perdoou, pô. Pra você pensar que era um cara que deu o relógio pro Walter White um tempo atrás. Não, mas aí já não tinha mais clima, né, cara? Os caras não iam sair se abraçando, saltitando junto e tal. Exatamente. Né? Era esse o meu medo, e não teve isso. Sabe qual que foi a deixa? É, mais uma vez a sutileza, Saldanha. Quando ele pede, o Walter White pede pro Jesse atirar nele, eu acho até que o Jesse ia atirar, porque ele queria que o... Ele sabe que o Walter White merecia morrer. Só que ele vê tem uma tomada que mostra o Jesse olhando pro Walter White e que ele levou o tiro. Ou seja, o Jesse já sabe que ele tá morrendo. Então ele fala, não preciso matar. Ele quer que o Walter White morra, mas ele não quer matar. Eu já entendi diferente. Ah, é? Eu já entendi que é o seguinte, eu não vou nem matar esse filho da puta. Ele não vai ter nem o prazer de ter o meu tiro. Eu não vou nem fazer essa última vontade dele. A interpretação... Calma aí que a ambulância é passando aqui. A interpretação que eu tive, Saldanha, foi por causa dessa cena e quando ele sai, que ele tá rindo de alegria, que ele tá meio que assim, pronto, esse capítulo tá fechado. O que eu queria, eu já tive, que é ele morrendo e o principal, eu saí puro, sabe? Porque quando você bota as cartas na mesa, o Jesse, ele cara, ele deu um rolê escroto no inferno e ele não fez nada de errado, sabe? A única coisa que ele fez foi matar o cara lá, né, o Gale, mas porra, o Gale merecia morrer, né, aquele cara lá. Sim, lógico. O Gale, as pessoas esquecem que ele era também um traficante. Teve umas coisas também que, pô, essa série eu acho que é, eu, sem entrar em méritos de tanto que a série é boa, tanto que é ruim, eu acho que é a série que mais deu o que falar até hoje, cara. Acho que superou Lost, cara. Sei, cara, acho que não, hein. A quantidade de coisas, de segmentos da mídia que eu nunca imaginei que eu ia entrar na... Né, no mérito que estão falando sobre, é gigante. E tem um texto que rolou aí, que é a Anna Gunn, né, que é a intérprete da Skyler. Ela escreveu para um jornal americano, não lembro se foi o New York Times, ou foi um jornal grande assim, falando da rejeição do público ao personagem dela, sabe? Aí falando que ela fica muito assustada, porque lógico que ela sabe que o Alter é o protagonista, né? É o anti-herói e tal. Mas ela fica assustada que a única pessoa que é a vítima ali seja vista com olhos tão ruins e uhum. tal. E eu já vi uma parte da crítica dizendo isso, falando, nossa, eu fico assustado com as pessoas que estão torcendo pelo criminoso, isso mostra não sei o quê. Cara, eu torci pelo... me senti diretamente ofendido por essa declaração. Eu torci pro bandido, sim, do início ao fim, por um simples motivo, cara. Isso era meu divertimento, sacou? Sim. Se eu quiser sofrer pelas mulheres que sofrem nas mãos dos maridos aí, que é uma realidade e tal, eu já sofro com isso fora do negócio, quando eu leio o noticiário, quando... Catarse, porra, me ajuda aí, né, cara? Não, e para aí, tipo, isso aí é a coisa mais antiga que tem. Quem já viu ou leu o Poderoso Chefão, tipo, você torce pro bandido o tempo todo. Quando alguém é preso ali, tipo, o cara que é o informante, você fala, putz, que filha da puta. Não, é o cara que tá entregando o bandido, mas ele é filha da puta. Sim, sim, então. Como essa série pegou muito no, né, nos guts. Nos intestinos de todo mundo, assim, eu não sei como é a expressão em português. Guts são entranhas, né? Mas a gente não usa isso pra... Isso. Pois é. Brio que a gente usa. Brio. Isso, aquele queijo. Não, pegou pelas bolas, né? Não é. Pegou sim. Pelas bolas é que você critica quando eu falo, que você fala que não faz sentido. E agora você tá usando, filho da puta. É um mundo muito complexo. Tá vendo? Então, as pessoas curtiram tanto que entra naquela coisa de misturar com a vida real, assim, né, cara? As pessoas falam de Walter White, do Jesse, como se fossem pessoas existentes, assim, e a opinião que você tem sobre isso for diferente das pessoas, elas ficam ofendidas e tal. Eu acho maneiro que todo mundo tenha ficado assim por causa de uma série tão legal. Eu tava vendo que em Albuquerque vai ter o funeral do Walter White esse final de semana. É, rolou obituário, sabe? Então, pô, é tão raro ter um negócio que é um meio termo tão bom entre arte e... Entretenimento, cultura pop, né? Sim, sim. É um entretenimento tão, tão legal, tão bem feito, assim, que eu acho bacana ver que isso chegou até todo mundo, assim, sabe? O fã de Breaking Bad não aceita curtir Breaking Bad sozinho. O fã quer que outras pessoas curtam. Todo mundo recomenda Breaking Bad, cara. Você tem que passar. É uma pirâmide, né, cara? É meio seita, né, cara? Você vai começar a empurrar aquilo pra um monte de gente. Mas olha só, eu tava ficando já de saco cheio de... Porra, o nego tá falando de Breaking Bad demais, que saco, também já deu, já acabou a série e tá. Aí, cara, estreou e o nego começou a falar de Walking Dead. Ei, beleza. Então eu imploro, volte a falar de Breaking Bad e continue pra sempre, sacou? Eu falar de coisas mais importantes, por exemplo, que voltou o Arrow. Ha! Ha! Foi junto, hein? Adoro! Gay! Agora, pra fechar, pelo menos a minha participação, mais uma coisa que eu quero falar do Breaking Bad, porque a gente já gastou 30 horas nisso, mas eu quero só fechar pra aquilo que eu acho que foi a cena mais importante dessa temporada inteira, que a gente meio que papito take for granted, né? A gente meio que não dá a consideração que merece. E talvez a gente... Eu nem tinha pensado que precisava ter essa cena. Mas quando teve essa cena, eu falei assim, caralho, fechou. Qualquer fã de Breaking Bad, quando assiste, consegue sentir o cheiro do suor do Walter White, tão humano que ele é. Cara, que nojo, não tem analogia melhor que isso, não. Ele sente o cheiro do peito dele, cara. Quando ele vai falar com a Skyla, ele fala, poxa, eu comecei a cozinhar, ela fala, porra, para de falar que foi pra família, e ele fala, não, cozinhei foi pra mim, I love the thrill, e isso assim, ele confessando pra ele mesmo, sabe, assim, enfim, né, e pra audiência. Por isso que eu tô falando, cara, é muita redenção, sabe, no final das contas ele meio que ficou em paz com tudo, assim, cara, e aquela musiquinha muito maneira também, porra, o cara ressuscitou o Badfinger, cara, muito maneiro, a música é muito foda, e tipo assim, é muito legal isso, que realmente parece que a música foi escrita pro momento, mas se você olhar não tem nada a ver, cara. Enfim, isso foi Breaking Bad, né, mais alguma consideração aí, gente? Eu acho que não, cara, pra mim vai ficar marcado realmente como uma série muito foda, que foi muito legal assistir, assim, mas, tipo, é o que eu tô falando, eu não vi essa quebra de paradigma absurda que as pessoas estão falando, não, sabe? Eu acho que foi um trabalho extremamente bem feito, bem executado, que, lógico, tá no meu top de séries também, mas é isso, não tem muito o que falar também, não. Só isso tudo pra falar que é pior que Sopranos ainda. Eu não, eu digo, é a melhor série que eu já vi na minha vida e estou muito orgulhoso de ter acompanhado desde o começo. Vince Gilligan, S2. Essas são as últimas considerações de vocês? Sim. Então obrigado pela consideração. Que beleza. Achei que você ia falar, tô cagando pra consideração de vocês. Cara, mesmo. Fez uma pausa dramática pra essa merda, né, cara? Tudo isso pra isso. Diogo, essa risada além do que precisava foi porque você quer acabar o programa? Ô, cara, eu vou te falar do fundo do meu coração agora, cara. Essa risada é porque eu ri pouco e eu quero ter uma risada minha pra poder usar em outras partes do programa. Eu vi que foi muito falsa, cara. É uma risada pura. Pô, me acabou. Calma, amiguinhos. Tem ainda o meu bloco. Pode rodar a vinheta. Estamos de volta. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Então, gente, eu pensei numa coisa muito importante aqui. Não que no presente momento haja alguma candidata a ser minha namorada, mas como eu sou um ser humano, vai chegar um momento onde eu vou namorar alguém. E eu pensei no seguinte, e quando ela descobrir o mimimi? Porque eu vou esconder até morrer, né, claro, né, que eu faço parte dessa merda. Mentira, cara. Nossa, mas você tá abusando, João. 5 anos já e minha senhora nunca ouviu minha ex-banda. Ela nunca conseguiu achar nenhuma gravação. Então, agora eu quero apresentar pro Saldanha, pro Salimena e pra todos os ouvintes e pra você, amor, que está me ouvindo agora, a minha carta aberta à minha futura namorada. Posso ler, gente? É, fazer o quê, né, se a gente falar que não pode se valer de qualquer jeito. Você tenta se interessar e ficar acordado. Filho da puta. Ouvinte, o Diogo agora lerá a carta para sua futura amada. No entanto, foi meio entediante. Deu até pena. Coitado, ele achou que ia ser engraçado, mas o Salimena até dormiu. LOL. Se você for só um ouvinte, ignore. Acabou o programa. Se você for o futuro amor da vida, escute. Mas ele preferiu colocar acelerado. Se fudeu. Agora, vagabunda, se vira pra ouvir direito. Foi namorar o Diogo, é bom se acostumar. Sua vida não vai ser nada fácil mesmo. LOL. Prezado amor da minha vida. Vamos subir uma música bonita aí no fundo, por favor. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Isso é fundamental. Cara, esse aqui eu queria poder voltar o tempo e ler pra todas as minhas ex-namoradas. Não, a minha mulher não peida não, cara. Não peida de verdade não. Eu escolhi de deitinho, de pedir namoro. Continuando, é claro que vai acontecer. Eu amo StarCraft, isso não vai mudar. My life, IU, sim, eu escrevi isso. Que vergonha ler isso, cara. Eu quero aproveitar e dizer que você é o Dark Templar do meu Protoss, o Creep Spread do meu Zerg e o Steampack do meu Terran. E se você entender essas expressões, eu te amo muito, muito, muito, mulher. Você vê que o limite é muito tênue, né? E pra terminar, chegou o momento mais difícil da relação. É o momento em que a máscara imposta por convenções sociais cai e a face real da pessoa que você chama de amor é enfim revelada. Chegou a hora de eu te dizer que eu sim, eu faço parte de um podcast. E não é apenas um podcast qualquer, eu faço parte do mimimi. Eu sei que vai ser difícil aceitar essa realidade. Tudo bem, não escute, mas eu sei que você vai ouvir. Só saiba que eu sinto, assim como você vai sentir depois de ouvir os outros episódios, muita vergonha. Saiba que se você, depois de ouvir o mimimi, se sentir nojado bastante a ponto de querer terminar comigo pela vergonha alheia, isso só vai... Oh, tô ficando emocionado. Isso só vai fazer com que eu te ame e te respeite ainda mais. O seu ex-namorado, Diogo Brito. Ouvintes, irei revelar agora um evento quanto à participação icônica de Humberto na introdução deste programa. Antes, porém, vamos ouvir essa performance invejável daquele que talvez seja o Bryan Cranston brasileiro. Alô, é o Albert? Albert, é Humberto. Eu sei que você tá aí, Albert. Seguinte, Saldanha, Diogo e Salimeno me pediram para te ligar. Isso mesmo, fim das férias. Mimimi volta essa semana, vamos todos comemorar! LOL! Mimimi volta essa semana, vamos todos comemorar! Comemorar! Agora, um detalhe. Quando pedimos para ele gravar a vinheta, Humberto alegou estar ocupado no trabalho. Veja o que é um homem amadurecido. Hoje, para gravar vinheta em horário de trabalho, não pode. Mas, antigamente, o cara até escapava para bater punheta. LOL! Até semana que vem, amigos! Aê, acabou a bosta desse cu do caralho de podcast. Chegou a hora de comemorar. Vamos todos comemorar. Vou abrir aquele drinkzinho de macho super especial. Keep cooler, sabor maçã verde. Opa, chegou. Oi, queridinho. Sou da agência Trepada Louca, Vida Louca. Foi daqui que pediram um shimeio com uma jeba inchadona. Vira esse rabo que te faço mulher. Não! Tô brincando, foi daqui mesmo, adoro!